para todo el bolsillo con punto media cero. Uno 607, bom dia. Está autorizado para o Guarulhos, livre voo 360, a primeira aerovia APRA Zulu 21. Decola da 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5106, controle em 119, decimal 80, cotejo. Autoridade 360 para Guarulhos, a primeira aerovia APRA Zulu 21, decola da 10. O 1607, correto, cotejamento, chama para acionamento, qual posição? Tá no 9, senhor. 7. Voador, com licença, Michael Hotel Juliette, informa o término de giro dos motores. Michael, tem um Juliette ciente para retornar, tem que fazer o giro aí na Golf, é isso, confirma? Positivo, hein? Faz um giro aqui na Golf e já retorna. Ok, ciente, então tá autorizado o giro na Golf e o regresso. Reporte ingressando no Pátio 3, o Michael tem o Juliette. Positivo, reportaremos ingressando no Pátio 3. Solo Salvador, bom dia, o Mike Alfa Romeo. Firme? Bom dia, o Mike Alfa Romeo. Mike Alfa Romeo, prossiga. A teste de equipamento, confirme como recebe. Tá, ok, alto e claro, Mike Alfa Romeo. Ciente, obrigado. Baruta, Cono 24CB0300, de autonomia, Fernando Salvador, Gol 1642. 1642, está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de esperada 10, quando lá, torre em 18, meia dúzia. Altímetro 1014, tenha um bom dia, 1642. Pátio 1, Índia e Alfa, visto no 014, um bom dia, Gol 1642, torre 26. Fala, Salvador, bom dia, eu vou no 715 para Brasília. 1715, 360 Brasília, já aprovado, aceita? O voo no 715 autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5114 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Autorizado 360 para Brasília, pela APRA Zulu 17, na subida Arbor. Perdão, controle 119 decimal 8, ok? 1715. Correto, chame para acionamento. Azul 4069, tem um Boeing da Gol taxiando a sua cauda em instantes. Assim que ele estiver liberado, está autorizado seu push, chama para táxi. Torre Salvador, voo 642, próximo ao posto Praga 1-0, pronto. Gol no 642, autorizado, área em decolar, pistão 0, vento 300 graus com 02 nós. Autorizado, área em decolada 1-0, gol 1-642. Bom dia, eu tenho aqui o 360 aprovado com fins, aceita? Voo no 897, está autorizado para confins, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva direita, subida Dael Leda Bride, o transponder é 5117 e o controle em 119.8, corteja. No 897, correto, chame para acionamento no portão 4. Táxi Azul 4069, 118 a bordo, Ribeirão Preto, 3:30. A livre o táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre em 186, o PNH 1014, bom dia. 1014, ponto de espera 186, via Índia e Alfa, bom dia, amigo, bom dia. Autorizado no 607, o altímetro 1014, chame táxi. Autorizado, comigo 14, trabalhar para o táxi, voo no 4069, autorizado, alinhar em decolar, pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Alinhar decola no 0, azul 4069. Dia 355 no 4, eu tenho aqui 190 para Aracaju, aceita? 355 no 4, autorizado Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é 5127, o controle em 119, decimal 8, cotejo. TP55 no 4, correto, chame para acionamento. Salvador, no 7, posição 2. 7, 15, aguarde um minuto para o push. Voo no 607, pronto para o táxi com 173 a bordo, alterna ao Galeão, 3 horas e 58 de autonomia. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre em 18,6, o altímetro 1014. Bom dia, o voo no 607. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 18,6, com 1014, voo no 607. Obrigado, bom dia. O voo no 715, coordene com a equipe de solo. Assim que a aeronave da companhia tiver taxiado a sua cauda, está livre o acionamento. Chame para o táxi, o altímetro no 014. Aeronave para taxiar o acionamento. O 897, aguarde para o push. Torre Salvador, muito bom dia, o voo no 607, ponto de espera da 90. Voo no 607, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 320 graus com 1 no nosso. Autorizado, alinhar e decolar, dando zero, voo no 607. 897, o senhor vai aguardar em cerca de 3 minutos, a aeronave da companhia já havia sido autorizada no portão 2, ok? Após o táxi da mesma, está autorizado seu posto. O altímetro no 014, chama para o táxi. Iniciando o gol no 607. Michael Hotel Juliette está livre ingresso no pátio 3. Reporte estacionado, ok? Uno 607, decolado 247, chama controle, frequência 19.8. 098, gol no 607, bom dia. Para o táxi, o gol no 7, está com 3 horas e 31 de autonomia, seguindo Campinas, 181, a voz. 181, 3:31 e Campinas, está livre o táxi. Via Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 18.6. Bom voo e bom dia, 17.5. Rodou Mike Hotel Juliette, estamos aqui ingressando no pátio 3, podemos prosseguir? Afirmativo, está livre o ingresso aí, Mike Hotel Juliette. Voo no 897, perdão, 1897, a vista já iniciando, chama para o táxi. Pronto. 1715, autorizado a linha em manter. A linha em manter, 1715. Zero nível, não é isso? Afirmo, 380. Tá 35 no 7, está autorizado para Brasília, nível 380 para, pela Upper Zulu 17. Decola da 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5136 e o controle em 119, decimal 8, o cotejo. Afirmo, autorizado 380, decola da 10, com curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa, Upper Zulu 17 até acima. 5136-198, controle da saída 3517. Confirmando 5136, transponder, chama para acionamento. 147 para o táxi, 147 320 Campinas e 147 a bordo. Tá livre o táxi à direita, chame a torre 18.6 para decolagem. Bom dia, 1897. Uno 715, decolado 51, chama o controle, 119, decimal 8. 198, bom dia, 715, obrigado. Uno 897, autorizado ele aí manter. Salvador é o Michael Sérgio Leste, podemos prosseguirmos até o gate 5? Firmando o Michael até o Juliette, está querendo prosseguir até o gate 5, não é isso? Positivo. Autorizado, reporte ao termo do reboque, Michael até o Juliette. Fortaleza, obrigado. Voo 1897, autorizado, decolagem, pista 10, vento calmo. November Alpha, bom dia, voo local Salvador, Salvador, qual a intenção, setor do voo? Ok, Axé com TGN em Veracruz. Está autorizado 1000 pés pelo corredor Axé. Decola da 17 com curva direita. O transponder é o 0171 e o controle é 119.8. Quanto é isso? November Alpha, correto, chame para... Perdão, chame a torre 118.6 para acionamento. 2 no PLB, é isso? Dia, Índia November Alpha. Cinco, cinco no 4, autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. 1897, decolado a 54, chame controle 119.8. 098, gol 1897. Ok, Alfa Vitor Juliette, está autorizado então Salvador, Salvador, pelo corredor forte, afastando-se até 20 milhas, 20 milhas. Decola da 17 com curva esquerda para o corredor forte, o transponder é o padrão 0151 e o controle em 119.8, cotejo. Correto, Alfa Vitor Juliette, chame a torre 18.6 para acionamento, com 2 no PAB, parte 4, bom voo, bom dia, o Kenegal no 0-4. Trabalho, bom dia. Ciente, Michael Teo Juliette, agradeço, bom dia. Vitor Juliette, livre assinar a resposta para o táxi. Salvador 3504, para que o táxi com 49 a bordo, 320 de autonomia, alterna Salvador. O 5514 está autorizado o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18, meia dúzia. Tenha um bom voo e um bom dia. Pátio 1 no Índia e Alfa, 3514, vai tomar a torre, pode ser. Salvador 5514, aproximando o ponto de espera na 1 no 0. DP 5514, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0. Vento 060 graus com 0 1 no nosso. Decolagem a partir da 10, 5514.